Ah, olá. Vocês devem estar aqui por causa da história. Elfos adoram contar histórias. Aposto que não conheciam esse nosso lado. Deve haver muita coisa que não conhecem a nosso respeito. Mas um interessante... elfemismo. Um elfo só pode ter... três ocupações. A primeira é fazer sapatos à noite enquanto o velho sapateiro dorme. Preguiçoso. Nem para fazer um tamanco. Pode assar biscoitos no ar. Como podem imaginar, é perigoso ter o forno no carvalho durante a estação de seca. Mas a terceira ocupação, alguns chamam de show, ou a grande dança, é a profissão que todo elfo deseja. Fazer brinquedos na oficina do Papai Noel. Só faltam duas semanas para o Natal. É uma ocupação que somente um elfo pode ter. Nossos dedos ágeis, a alegria natural e a mente ativa são perfeitos para fazer brinquedos. Já tentaram usar gnomos e trolls, mas os gnomos bebem demais. E os trolls não sabem usar banheiro. Nenhum ser humano jamais entrou na oficina do Papai Noel. Bem, até 30 anos atrás, e já devem ter adivinhado, é onde nossa história começa. Um duende em Nova York. Versão Marshmallow, São Paulo. Deixar você bem confortável. Prontinho. Prontinho. Hora de fazer naninha. Talvez no próximo Natal você já tenha um lar. Feliz Natal, meu anjo. Tá bom, tá bom. Tivemos mais um ano de muito sucesso. Então, depois de tanto trabalho, é hora de começarmos os preparativos para o próximo Natal. Mas, minha nossa, o que será isso? Nossa! Olha só que beleza! De onde será que ele veio? Que lindo! Fraldinhas Buddy. O nome dele é Buddy. Ele deve ter entrado no seu saco, no orfanato. O que faremos? Então o Papai Noel teve que tomar uma decisão. Infelizmente, quando se trata de bebês, o Papai Noel é um bobão. Buddy ficou com um elfo mais velho que sempre quis um filho. Mas se dedicara tanto aos brinquedos que se esqueceu de casar. Noel! Sim, eu criei o Buddy. Fui seu pai adotivo. Embora o Buddy crescesse com o dobro da rapidez, ele não era diferente das outras crianças. Calminha aí, Buddy. Quer dizer, não totalmente. Agora, o código dos elfos. Vamos a montar a última novidade. Em processadores de chips gráficos modernos, vamos recitar o código dos elfos, sim? Número 1. Todo dia é como se fosse Natal. Número 2. Há espaço para todos na lista dos bonzinhos. Número 3. A melhor forma de espalhar a alegria natalina é cantar alto para todos ouvirem. E um dia, quando o Buddy já estava grandinho, fiz dele meu aprendiz pessoal. Nunca entrei nesta sala antes. Acho que é hora de começar a treiná-lo como foi. O trenó do Noel? Vai me ajudar a fazer o voar. Pensei que eram as renas mágicas que o fizessem voar. E de onde é que as renas tiram a mágica? Espírito de Natal, todo mundo sabe disso. Por mais tolo que pareça, muita gente lá no sul não acredita em Papai Noel. Como é que é? Quem eles acham que coloca todos os brinquedos na árvore? Há alguns boatos por aí de que são os pais. Isso é mesmo ridículo. Quer dizer, os pais não conseguiriam fazer tudo numa noite. E quanto aos biscoitos de Natal? Acha que os pais comem eles também? É, eu sei. E todo ano, cada vez menos gente acredita no Papai Noel. Temos uma séria crise de energia em nossas mãos. Olhe como o noelômetro está baixo. Isso é chocante. Foi por isso que inventei essa belezinha nos anos 60. O que é isso? É um Kringle 3000, 8.500 renas de potência, motor turbinado. Sem isso, o trenó sairia apenas alguns metros acima do solo. Parece que houve um curto no engate térmico. Quer me ajudar a consertar? Quer que eu ajude? Embora o Buddy tenha sido aceito por sua família e amigos, havia algumas desvantagens em ser um humano no mundo de elfos. Oi, Ming Ming. Vou ficar um pouco abaixo da cota de hoje. Tudo bem, Buddy. Quantos brinquedos desse você conseguiu terminar? Vamos, Buddy. Foram quantos? Eu fiz 85. Tabela de produção de Isso brinquedos. Isso deixa você com 915 abaixo da cota. Por que não dizem logo que sou o pior fazedor de brinquedos do mundo? Sou um otário bobo, cabeça oca. Não, você não é um otário bobo, cabeça oca. Todos temos talentos diferentes, só isso. Parece que todo mundo tem os mesmos talentos, menos eu. Você tem muitos talentos. Talentos especiais, na verdade, como... talentos especiais. Troca as pilhas do detector de fumaça. Com certeza, e muito bem. E daqui a 6 meses precisa verificá-las de novo. não é? Ei, você é o único barítono no coral dos elfos. Coloca a gente muito abaixo. De um jeito bom. Viu, Buddy? Não é um otário bobo cabeça oca. Você é apenas... especial. E então o Buddy foi mandado testes para de brinquedos. Onde os elfos especiais trabalham. Fonfon, detesto fazer isso com você, mas pode me ajudar a recuperar o atraso nos quadros mágicos? Sem problemas. Ah, te agradeço muito. O Buddy tá me matando. Já fiz o Lunlun e o Xoxô na hora extra. Se saiu bem ontem com o negócio dos talentos especiais. Sinto pena do cara. Só espero que ele não descubra. Bem, se ele não descobriu que é humano agora, acho que nunca vai descobrir. Se ele não descobriu que é humano agora, acho que nunca vai descobrir. Acho que são muito pequenos. Você é apenas especial. Coloca a gente em oitava abaixo. Não me parece bem, Buddy. Você está bem? Eu vou ficar bem. Eu só preciso de um copo d'água. Desculpe, Papa. Preciso ficar um pouco sozinho. Buddy, acho que temos que conversar. Buddy, acho que tem uma coisa que devo contar para você. Já deve ter descoberto há muito, muito tempo. Então comecei a contar ao Buddy como seu pai se apaixonou quando era muito jovem por uma bela garota chamada Susan Wells. E como o Buddy nasceu e foi dado para adoção por sua mãe. E como depois ela morreu. Contei a ele que seu pai nem sabia que o Buddy tinha nascido. E mais importante, contei a ele onde seu pai estava. Numa terra mágica chamada Cidade de Nova York. Meu pai trabalha lá? Empire State Building. Ei, Buddy, quer catar frutinhas da neve? Agora não, boneco ártico! Olá, Buddy. Oi, Leon. Por que está triste, amigo? Parece que não sou um elfo. É claro que não. Tenho 1,90 m e aos 15 anos já tinha barba. O Papa disse que meu pai verdadeiro mora num lugar mágico longe daqui. Não sei o que fazer. Pelo menos tenho um pai. Eu fui feito num dia e fui deixado aqui no frio. Mas o problema é que nunca saí do Polo Norte. Buddy, já dei muitas voltas no mundo quando eu era uma jovem nuvem de chuva. O mundo é um lugar maravilhoso, cheio de criaturas admiráveis. Exceto os cães. Ah, por falar disso, não coma neve amarela. Ah, já sei disso. Só estou dizendo que essa pode ser uma oportunidade de ouro para descobrir quem você é de verdade. Então, soube que vai fazer uma viagem para a cidade grande. É. Estou meio nervoso. O Leon falou que Nova York é diferente. Oh, não liga para o Leon. Ele nunca foi a lugar nenhum. Ele não tem pés. Já fui para Nova York milhares de vezes. Jura? E como é? Bem, tem algumas coisas que deve saber. Primeiro, ao ver chiclete na rua, deixe para lá. Não é doce grátis. Segundo, tem, sei lá, 30 pizzas do Ray. E todas dizem ser a original, mas a verdadeira fica na Rua 11. E quando vira uma placa dizendo Espie aqui. Não significa que estão deixando você ver os presentes antes do Natal. Estou ansioso para ver meu pai. Vamos patinar no gelo e comer bombons. Oh, isso é outra coisa que queria conversar. Sabe, Buddy, teu pai, ele está na lista dos malvados. Não! Vai pegar os livros de volta. Ah, olha, eu sei o que está tentando fazer. Está tentando fazer com que me sinta mal, quando na verdade foi a senhora que não nos pagou. Mas as crianças adoram os livros. Eu sei. Eu sei, eu fiz as pesquisas com os grupos, mas gosto de ouvir isso. Oh, algumas pessoas perdem de vista o que realmente importa na vida. Não quer dizer que não possam encontrar seu caminho de novo, hã? Talvez elas só precisem de um pouco do espírito de Natal. Bem, eu sou bom nisso. Eu sei que é. Eu sempre estarei aqui para você. Agora vá. Ande. Vá. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Buddy. Tchau, tchau, Buddy. Se cuida. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau, Buddy. Espero que encontre seu pai. Obrigado, Sr. Norwell. Tchau. Seu nome? O meu é Bud. Alguém precisa de um abraço. Calma, calma. Eu só queria um abraço. Find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. And trading for a package of sunshine and ravioli. Macaroni! If you want the thing you love. Conseguiram! Meus parabéns! O melhor café do mundo! Ótimo trabalho, pessoal! É um prazer conhecê-los. Oi. Come over here, boy. Sam. And every time it rains, and don't you know it's crocodiles? Every time it rains, and don't you know it's crocodiles? Papai! All over town, all over town, all over town. He's got a young umbrella. It's upside down, we live up. A half a suit, he holds it right. He got a lot more hungry. The super loot. Oh, but the boys are here. Hey, Bob, a hard boy. Ooh, but a hard boy. And you'll find your fortune falling all over town. Get pennies from heaven. Pennies from heaven. Pennies from heaven. For you and me. Parece uma árvore de Natal. Uma reimpressão. Sabe quanto isso vai custar? Faltam duas páginas. A história não faz o menor sentido. Você acha que alguma criança vai perceber duas páginas? Quero dizer, elas só olham para os desenhos. Desculpa não ir com você o resto do caminho, mas é aqui que meu pai trabalha. Bom, tenha um bom... Ah, esqueci de te dar um abraço. Ah, eu não sei, Connie. Eu nunca cortei unha de gato na vida. Quantos? Ah, oito? Eu não sei se eu vou ter tempo. Tá, tudo bem. Leva pro trailer neste final de semana. Eu vou ver o que posso fazer. Não vou te cobrar. Leva pra lá e a gente vê o que faz. Tchau. Dá licença? Eu vim ver o Walter Hobbs. Sou o Buddy, o Elf. Você tá muito engraçado. Quem mandou você? Papa Elf. Papa Elf? Uhum. Do Polo Norte. Do Polo Norte? É. Acha mesmo que devemos enviá-los? Não. Eu acho que devemos tomar um banho de 30 mil dólares para que uma criança possa entender o que houve com um bichinho e um maldito pombo. Envie. Que é? Senhor Hobbs, sou eu no interfone. Sim. Eu acho que alguém mandou um telegrama de Natal. Pai! Tá muito bem. Acabe logo com isso. Andei dia e noite para encontrar você. Parece que veio do Polo Norte. É exatamente de onde eu vim. O Noel deve ter te avisado. Oh, claro que avisou. Estava falando com ele no celular. É mesmo? Então vai logo. Vai logo o quê? Ué, não vai cantar uma música ou posso voltar a trabalhar? Música? Ah, é. É, bonito. Qualquer coisa mesmo, pra você, hein? Pai. Estou aqui com meu pai. A gente não se conhecia e ele quer que eu cante uma música. E fui adotado, mas você nem sabia que eu tinha nascido. Então estou aqui agora. Encontrei você, papai. E adivinha só, te amo, te amo, te amo. Ora, que estranho. Geralmente vocês só... sabe, coloca o meu nome nas músicas de sempre. Sou eu, seu filho. A Susan Wells me teve e ela não te contou. Mas agora estou aqui. Sou eu, Buddy. Susan Wells? Você disse Susan Wells? Isso. Quem mandou esse telegrama? Não. Mas o que é isso aí? Eu quero um... Acho bom chamar a segurança. Boa ideia. Também gosto de cochichar. Tudo bem, o Walter é meu pai. Bem, seu pai está ocupado agora. Tá legal, eu volto depois. É, mas não vai poder voltar aqui por um tempo. Vai ter que retornar logo para Noelândia. Tá bom. É, por que não volta para Gimbels? Desculpe. Desculpe. Spray de maracujá. Spray de fruta? Claro. Só essas privadas são super grandes. O presente perfeito para aquela pessoa especial. Para aquela pessoa especial. Ei, anda. Vem logo. Eu? É. O que está fazendo aqui? Não devia estar aqui embaixo. Só compra na sua folga. Vem comigo. Ah, não sabia. Tudo bem. Devia saber. Tá bravo comigo? Não. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Faça seu trabalho. É, tá bom. Uau! O que é isso? Aqui fotos com Papai Noel. Não, não é. É sim. Não, não é. É sim. Não, não é. É sim. Não, não é. É sim. Não, não é. Então cadê a neve? Por que tá sorrindo assim? É que eu gosto de sorrir. Sorrir é meu preferido. Agora o trabalho é seu preferido, entendeu? Tá bom. O trabalho é seu preferido. Tudo bem. É hora do anúncio. Legal. Tá bom, pessoal. Amanhã de manhã, às 10, o Papai Noel vem pra cá. Noel! Ai, meu Deus! O Papai Noel aqui! Eu conheço ele, viu? Eu conheço ele! Ele vem pra tirar fotos com as crianças. Guardem os recibos. Amanhã às 10. Amanhã às 10? Papai Noel vem pra cá. Isso! Pode assinar isso pra mim? Oi. O Papai Noel tá vindo. Gostou do visual? Puxa, você sabe mesmo como decorar uma árvore. Por que tá mexendo comigo? Foi o Crampet que te mandou? Não tô mexendo com você. É que é legal conhecer outro humano que compartilha da minha afinidade com a cultura élfica. Só estou tentando sobreviver às festas. Sobreviver? O Natal é o dia mais legal no mundo todo. Por favor, não fale comigo. Oh-oh. Parece que alguém precisa cantar uma cantiga de Natal. Nem pensar. A melhor forma de espalhar a alegria natalina é cantar alto para todos ouvirem. Obrigada, mas eu não canto. Bom, é fácil, é como falar, só que mais alto e por mais tempo. A sua voz vai pra cima e pra baixo. Eu posso cantar, mas decidi não cantar. Principalmente na frente de pessoas estranhas. Bom, se canta sozinha, pode cantar na frente dos outros. Não tem diferença. Tem uma grande diferença. Não, não tem. Espera. Estou cantando numa loja. Estou numa loja, estou cantando. Ei! Não tem cantoria no Polo Norte. Ah, tem sim. Não tem, não. A gente canta, principalmente... Não canta, não. Quando fazemos brinquedos. Viu? Atenção, clientes da Gimbels. Por favor, terminem suas compras. Vamos fechar daqui a 10 minutos. Bom, já está na hora de ir para casa. Mas o Papai Noel vem. Temos muita coisa para fazer. Ah, é. Eu te vejo amanhã. Bud. Jove. Oi. Oi. Jove. We'll be right back. Olha, eu vou comer no quarto, tá bom? Eu tenho um monte de coisa para analisar. Precisa mesmo? É que eu estou atrasado com muita coisa. Posso comer no meu quarto? Não. Por que não? O papai vai comer no dele. Eu tenho muita lição para fazer e estou atrasado com um monte de coisa. Vai comer aqui. Bem-vindo, Papai Noel. Tá bom, não deixe de falar pra ele que é do Buddy, é o filho dele, tá? Eu digo. Que eu amo demais e acho que ele é o melhor pai do mundo. Vocês são tão fortes. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Ei. Eu? Vem cá, quero falar com você. Sobre o que quer falar comigo? Por que estava no vestiário feminino de manhã? Ouvi você cantando. Tem certeza que não tem nada a ver com o fato de eu estar nua no chuveiro? Não sabia que estava nua. Por que estava aqui tão cedo? Não paguei a conta d'água. E o que fazia aqui tão cedo? Fazendo isto. Você fez isso? Uhum. Ficaram bravos comigo. Jura? Ei, pessoal. Viram a decoração? Uhum. Tá muito boa. Boa até demais. A empresa deve ter mandado um profissional. Não sei por que alguém ia querer meu emprego, mas olha aqui. Vamos continuar como uma equipe, tá bom? Porque se eu cair, todo mundo cai. Se souberem de alguma coisa, me avisem pelo rádio. Canal 3, o código é Papai Noel está de bolsa novinha, tá bom? Feitas com curvas de 15 centímetros, gata. É impossível. 15! centímetros. Aproveitando, eu acho que tem a voz mais bonita do mundo todinho. Noel! Ho, ho, ho! Papai Noel! Sou eu, Buddy! Buddy, como vai? Papai Noel! Sou eu! Está pronto para ver Papai Noel? Papai Noel! Quem é você? Do que você está falando? Sim, eu sou o Papai Noel. Não é, não. Ah, é claro que eu sou. Bom, se é o Papai Noel, qual música eu cantei para você no seu aniversário este ano? Parabéns para você, claro. Então, quantos anos você tem, filho? 4. Mas que grandão. E como se chama? Paul. E o que vai querer de Natal? Não conta para ele, não. Ele é mentiroso. Deixa o menino falar. Você me dá nojo. Como pode se olhar no espelho? Fica frio, maluco. Sorria. Senta num trono de mentiras. Eu tô falando sério. É um falso. Eu sou falso? É. O que acha de morrer, hein? Falso. Ele tá brincando. Você fede. Eu acho que você vai ter um ótimo Natal. Fede a carne e queijo. Não tem o cheiro do Papai Noel. Ele é um falso. Ele é falso. É falso! É falso! Ele é falso! Para alguém especial. Para o papai. Com amor, Buddy. O que é isso? Interfone. Ah, tá. Sim? Senhor Hobbs, a polícia está na linha 1. Polícia? Alô? Sabia que você viria. Adoro você por ter vindo. Policial Tom, este é o meu pai. Este é o Walter. Ele me liberou. Me deram só um telefonema. Só tive apenas um telefonema. Falei, sei quem vou chamar. Walter Hobbs, com certeza. Você apareceu, você veio e disseram que você não ia aparecer. Falaram isso um monte de vezes. Me diz, quem é você e qual é o seu problema? Sou o Buddy, sou seu filho. Peraí. Diz pra mim. Onde arrumou esta foto? O papai elfo que me deu. Só uma brincadeira. O que você quer? Quer dinheiro? Não, só queria conhecer você e pensei que poderia querer me conhecer. Quem não gostaria de conhecê-lo? Pensei que podíamos fazer casas de biscoito e comer massa de biscoito e patinar no gelo e quem sabe até dar as mãos. Uhum. Vem comigo. Tudo bem. Muito bem. O que temos aqui? Buddy, não coma isso. Preciso correr com isso, Walter. Estou cheio de consulta até o final do dia. Eu estou doente? Está, mas não é por isso que estamos aqui. É para fazer um exame. Que tipo de exame? Para descobrir se você é meu filho ou não. Por que estou sentado em papel? Porque é higiênico. Agora fique quieto para eu poder picar o dedo. Oh, picar o dedo? Tá frio. É, por favor, fique quieto, sim? Tudo bem, posso escutar seu Não, celular? Não pode. Será que pode sentar por que quieto tem só um esqueleto um... na Eu parede? Não sei. Walter, será que pode? Assim, será que pode fazer ele ficar quieto para eu poder ele fazer não isso? Tem nome eu tenho pacientes Beth, esperando. Pode ficar quieto, por favor. Ele ficou muito bravo. É, ficou sim, ficou mesmo. Se você ficar quieto, vamos acabar logo com essa confusão. Tá bom. Ótimo. Aí podemos comer bombons? Com certeza. Vamos comer bombons, podemos pintar ovos, fazer casas e biscoitos. Na Páscoa! Meu dedo tem batimento. Daqui a pouco já vai passar. Como se chama? Buddy. Sou a Carol. Oi. O que quer ganhar de Natal? A Suzy que fala. Pode deixar, eu falo com o homem. Obrigada, sua fantasia é bonita. Não é fantasia. Sou um elfo. Bom, tecnicamente sou humano, mas fui criado por elfos. Ah, eu sou humana, criada por humanos. Uhum. Legal. E aí? É o rapaz? O Buddy é seu filho. Isso é impossível. Você viu o cara? Ele é totalmente maluco. Ele deve ter voltado a um estado de dependência infantil. Um elfo? Ele precisa de carinho. Ah, entendi. Então... quer que eu o amamente? Walter, leva ele para casa, apresente-o a Emily, ao Michael, e quando ele aceitar a realidade, vai deixar esse negócio de elfo para lá e continuar com a vida dele. Eu faria isso se fosse você. Oh, meu Deus, Walter, isso é... Isso é maravilhoso. Você tem outro filho? Maravilhoso. Puxa, acho que nunca pensei nisso desse jeito. Isso é incrível. Sabe, é um pouco complicado, mas não é nada do amor. Outro mundo. O quê? Ele acha que é um elfo. Desculpe, como é? Ele acha que é um elfo de Natal. Oh, que é isso, Walter? Eu tenho certeza que ele não acha mesmo que é um... E aí, eu viajei pelos 7 níveis da floresta de pirulitos, passei pelo mar de gomas em turbilhão, e aí, eu andei pelo túnel Lincoln. Então, por onde andou nos últimos 30 anos? No Polo Norte. Pode me passar o melado? Eu não coloquei... É espaguete. Oh, sabe... Acho que tenho um. Ah, é. Gosta de açúcar, não é? Tem açúcar no melado? Tem. Então, gosto. Nós, os elfos, tentamos comer os 4 principais grupos alimentares. Doces, pirulitos, cereais doces e melado. Ah, então, Buddy, você vai ficar com a gente? Quer dizer que posso ficar? Claro que pode. Emily. Quanto tempo acha que vai ficar conosco? Eu não tinha planejado nada, mas estava pensando, tipo, para sempre. Emily, eu posso conversar com você lá na cozinha? Está louca. Ele não pode ficar aqui. Eu sei que ele tem problemas sérios, mas não podemos simplesmente jogá-lo na neve. Por que não? Ele adora a neve. Me disse isso umas 15 vezes. Walter, ele é seu filho. Ouviu isso aqui? Você é muito estranho. Pai! Pai! Ô, pai! O que é? Eu só consigo dormir se você me arrumar. O quê? Eu só consigo dormir se você me arrumar. Eu não vou arrumar nada. Prometo que durmo em seguida. Tá bom. Não! cosquinha. Pare, cosquinha, para, para, cosquinha, para. Cosquinha. Desculpa. Desculpa, pai. Tá. Eu já arrumei. Agora dorme. Tá bom. Tá. E pai? Te amo. Tá. Agora dorme. Mas que maravilha! Geralmente eu faço o café da manhã. Tá bom, tá bom. Tá bom. Está muito bom. Gostou? Gostei. Ótimo! Então você... dormiu bem ontem à noite? Ótimo. 40 minutos seguidos e tive tempo de fazer aquele cavalinho. Oh, meu Deus, então foi você que fez aquilo? Onde conseguiu a madeira? Bom dia, amor. Bom dia, pai. Walter, foi o Bud que fez o café. Não é gentil. E o almoço? E o almoço. Tchau. E aí, pai, quantas colheres? Eu vou ficar só no café, obrigado. Então, pai, planejei o nosso dia inteiro. Primeiro vamos fazer anjos de neve por 2 horas. Depois patinar no gelo e aí vamos comer um monte de massa de biscoito o mais rápido que der. E depois, para terminar, vamos nos abraçar. Tenho que trabalhar, Buddy. Ah, e mais uma coisa. Se vai ficar aqui, é bom pensar em se livrar dessa fantasia. Mas uso isso a minha vida toda. Você não está mais no Polo Norte. Olha, quer me deixar feliz, não quer? Mais do que qualquer coisa. Então, tire a calça. Quero dizer, assim que possível. Assim que possível? Assim que possível. Tá bom. Estava esquecendo... Bom dia. Walter. Ah, funcionou, é você. Como conseguiu esse número? A Emily deixou uma lista de emergência. Entendi. E qual é a emergência? Tem um barulho horrível saindo de uma caixa feia debaixo da janela. É mais ou menos assim. Isso não é nada demais, Buddy. É o ar-condicionado. Quando liga, ele faz barulho. Não, não é. É muito feia. Dá até medo de olhar. Tá. Eu vou até... espera. Assim, tá. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá. Tinha razão. Tá, tá bom. Agora vou desligar. Eu te amo. Te ligo daqui a 5 minutos. Não, não, Buddy. Não precisa me ligar, tá bom? Boa ideia. Você me liga. Tá legal. Agora vou desligar. E fiz um desenho de borboleta. Ótimo. Eu vou desligar. Eu afinei o piano. Tá, eu te amo. Tchau. Hobbs. Oi. Como vai? Por favor, fique sentado. Não o vejo desde o retiro. Você está muito bem. Ah, muito obrigado. Você também. Que devo o prazer? Bem, para ser sincero, recebi um telefonema da minha sobrinha. Ela quer saber como um certo cãozinho e um certo pombo escaparam das garras de uma certa bruxa má. Pode acreditar, já estamos procurando novas gráficas. Esta, obviamente, ficou meio desleixada. Talvez não tenha sido a gráfica a ficar desleixada. Essa é a sua assinatura, não é? Olha, podemos ficar aqui o dia todo trocando acusações. Tenho novidades para você. Mesmo se estas 2 páginas estivessem aí, o livro ainda seria uma droga. Já viu os números deste trimestre? Vão chegar aqui hoje. Já chegaram. Esse maldito cãozinho e o pombo estão indo mal, Hobbs. Meu pessoal estima que vamos apresentar -8 para este trimestre. -8! Isso não acontece. Nós vamos nos recuperar. Não. Vamos publicar um novo livro no primeiro trimestre. Primeiro trimestre? Estarei de volta à cidade dia 24. E nesse dia, adoraria ouvir, com muitos detalhes, quais são os seus planos para esse novo livro. Espere aí, dia 24 é véspera de Natal. É? E... sem problema. Será ótimo tê-lo aqui. Tá legal. Eu tenho todas as armas do jogo. Eu tenho saúde total. Tenho armadura total. Michael! Eu tenho... Michael! Sou eu, Bud! Conhece aquele cara? Não. Eu nunca vi esse cara. Sou eu, Bud! Seu irmão! Ah, não. Não, Michael! Espera! Sou seu irmão! Michael! Desculpe! Desculpe! Michael! Michael! Michael! Michael, espera! Michael! Michael! Uau, você é rápido. Ainda bem que te alcancei. Te esperei por 5 horas. Por que seu casaco é tão grande? Então, boas notícias. Vi um cachorro hoje. Já viu um cachorro? Deve ter visto, né? Como foi na escola? Foi legal? Teve muita lição de casa? Hã? Tem amigos? Qual é o seu melhor amigo? Ele também tem um casacão? Cai fora! Ai! Filho de um quebra-nozes! Começa a fazer quantas bolas de neve puder. Tá pronto? Vamos nessa. De onde disse que era mesmo? Oh yeah, candles burning low. Lots of mistletoe. Lots of snow and ice. Everywhere we go. Choirs singing carols. Right outside my door. All these things. Queria que o papai estivesse aqui. Por quê? Porque ele é o melhor pai do mundo todo. Tá brincando? Ele é o pior pai do mundo. Como assim? Ele só sabe trabalhar. Trabalhar é legal. Não do jeito dele. Ele só liga pra dinheiro. Não liga pra você, pra mim, pra ninguém. Ele tá na lista dos malvados. Gostou dela? De quem? Da mina que tá secando. É. Convida ela pra sair. Sair? Sabe, o encontro? Pra comer. Comida? É, comida mesmo. Nada de doce. E se ela aceitar, já ganhou. É um código secreto das meninas. Olha só quem é. Oi, Jovi. Oi. Este é o Michael. Sou irmão dele. Oi. Então, o que está fazendo aqui? O Game Bells te aceitou de volta? Não. Mas as coisas deram certo. Me deram uma medida cautelar. Bom, é melhor sair logo daqui. Ho, ho, ho! Mas eu queria muito ver você e acho você linda. E eu, me sinto super quente quando estou com você e, minha língua fica inchada. Então, quer comer comida? Se quero comer comida, uhum. Sabe, o código. Comida. Bom, acabei de voltar do almoço. Tá bom. Eu entendo. Mas eu estou livre na quinta. Na quinta? Quinta! Vai, tá ótimo. Tá bom, tudo bem. Andou bem, cara. Tá. O que devemos colocar primeiro? Luzes. Ótimo. E depois disso? Enfeites. Enfeites, tá, tudo bem. O que é isso? Uma árvore de Natal. Árvore de Natal? No Buddy cortou uma do parque. Emily. Não sei por que está tão irritado. Eles só estão se divertindo um pouco, Walter. Ofensas criminais são divertidas agora. Eu pensava que nenhum delito fosse bacana. Tá bom, cortar a árvore não foi legal. Vou fazer com que plante outra. Mas pelo menos o Michael está feliz, finalmente. O que quer dizer com isso? Ora, o Walter acha que não é segredo nenhum que não tenha estado muito presente para ele. Então por que nós não o tiramos da escola e deixamos que o elfo maluco o crie? Aí vão se divertir cometendo pequenos delitos. Como a gente vai colocar a estrela em cima? Deixa comigo. O que é que nós vamos fazer? Não podemos deixá-lo aqui sozinho. Vai destruir a casa. Por que você não tira folga amanhã? E aí pode ficar em casa cuidando dele. Ah, não. Não posso ficar em casa amanhã. Eu tenho uma reunião de orçamento. Querida, eu não posso faltar. Estou a um passo de ser mandado embora. Bem, vamos ver. Eu tenho uma ideia, então. Por que não leva o Buddy para o trabalho com você? Oi, Walter. Bom dia, Jack. Bom dia, Jack. Bom dia, Sr. Hobbs. Bom dia, Sarah. Bom dia, Sarah. Que bela cor de vestido. Ficou bem você. Francisco. Como vai, senhor? Francisco? É engraçado de falar Francisco. Oi! Oi! Lembra de mim? Lembro, não reconheci você. Eu sei, é roupa de trabalho. Obrigado, Debra. Obrigado. Você tem um rosto tão bonito, devia estar num cartão de Natal. Já ganhei meu dia. Buddy, não precisa beber isso. Obrigado. Francisco. Buddy. Tá muito alto. Só um pouquinho. Desculpe. O que é, Buddy? Por que o seu nome está na mesa? Eu comprei a mesa. Meu nome está aí para ninguém roubá-la. Foi uma piada, não é, pai? Foi, sim. Foi uma piada. Então, o que vamos montar? Não fazemos esse tipo de trabalho aqui. Buddy, o elfo, qual a sua cor favorita? Alô? Alô? Por favor, não toque em nada. Desculpa. Olha, Buddy, você já viu a sala de correspondência? Correspondência, não. Não? Não. Ah, então, uau, quero dizer, olha, é um lugar para onde vão todas as cartas do mundo. E estão separadas lá e colocam as cartas nos cestos brilhantes e podem mexer cestos em todas. Brilhantes. Isso, o que acha? Parece ótimo. Ótimo. Podemos ir lá? Bom, eu tenho que ficar, mas talvez você possa trabalhar lá. Tá, vou trabalhar lá. Eu acho que não é esse lugar que meu pai estava falando. Tem uma outra sala de correspondência? Não. Esta é uma. Não é muito brilhante. Bom, aqui é a entrada. Todas as cartas saem daquele atirador. Leia e descubra para qual andar cada carta deve ir. Coloque num tubo e enfie no cano que tem o mesmo número. Entendeu? Acho que sim. Este lugar parece a oficina do Papai Noel. Só que cheira a cogumelos e parece que todo mundo quer me bater. Ah, o Greenway vem amanhã. E aí, o que nós temos? Bem, o Morris e eu conversamos bastante e tivemos uma ideia que eu achei muito boa. Ótimo, falem. Você vai amar, é fantástica. Falem. Tá. Imagina só. A gente traz o Miles Finch. O Miles Finch? O Fantasma de Ouro. A gente traz ele. Ele escreveu mais clássicos que o Dr. Seuss. Não vai ser fácil, mas eu acho que vale a pena tentar. Minha equipe de peso, meus dois escritores principais, meu esquadrão divertido, vieram aqui com a ideia de contratar outro escritor? É. Miles Finch. Hã? Gostei. Gostei. Aí eu viajei pelos 7 níveis da floresta de pirulitos, passei pelo mar de gomas em turbilhão. Nossa! Forte! Isso é ótimo! É maravilhoso! Forte! Muito forte! Como veio parar aqui? Pena alternativa. Gelado no café? Por que que eu não pensei nisso antes? Eu posso experimentar? Fique à vontade. É muito generoso. Adoro melado. Eu adoro mesmo. Eu quero saber, eu sei que pareço um disco riscado, mas somos amigos, não é? Você é meu melhor amigo, é isso. Você é o meu melhor amigo. Você é o meu melhor amigo. Eu tenho umas ideias bem legais. Acredito, eu sei. Eu presto atenção. Você tem ideias legais. Eu só tento acompanhar a onda. Bom, acompanhar a onda. Acompanhar a onda. Não, eu preciso é sair da onda. Bom, então saia da onda. Estou na onda. Foi isso que me colocou aqui. Tenho 26 anos e até agora não conquistei nada. Você é jovem. Você é muito jovem. Meu pai, ele só chegou a mestre funileiro quando tinha 490 anos. 490. Saskia! Meu livro favorito é mesmo o Pickles the Gus. Ele é existencial, mas ainda muito acessível. Sr. Finch, aqui é o Gene Dupré. É emocionante estar falando com o senhor nessa teleconferência. Miles, então, o que acha? Pode vir para cá amanhã? Dou 5 horas amanhã, nem um minuto a mais. Ah, isso é ótimo. Eu quero uma Mercedes S500 para me receber no aeroporto e que o interior do carro esteja a exatamente 21 graus. Podemos arranjar. Sr. Hobbs, temos um problema lá embaixo. Desculpe, o que foi? Não, espere, Miles. Deb, desligue. Eu não espero. Não me coloque em espera. Temos um problema na sala de correspondência. Mas qual é? Não fale. Deb, desligue. Já chega, eu vou desligar. Miles! Estarei aí amanhã, 21 graus. Senhor, o Chuck da correspondência precisa falar com o senhor. O Chuck? O que é, Chuck? O que pode acontecer aí embaixo que é tão importante a ponto de me interromper? Você também. Obrigado. O que vai querer fazer? Tenho algumas ideias. Estique o braço para frente e dê um gole. Não vale. I wanna go and bounce the moon. E aí? Just like a toy. Parece uma xícara de café horroroso. Não. É uma xícara de café horroroso. Não, é o melhor café do mundo. O truque é não deixar sua mão ser pega na porta. Também nunca feche os olhos, porque senão vai ficar enjoada. Tudo bem, quando estiver confortável, é só entrar, viu? You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful swing to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. Because you make me feel so young. You make me feel so young. Essa é bem grande. There are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. Cause you make me feel so young. Como assim errei? Você errou. You make me feel so young. Ooh, you make me feel so young. Editora Greenway. Miles Finch. Miles Finch. Miles Finch. Muito bem, vamos começar. Miles, estou tão feliz que tenha vindo. Tá. Eu sou Walter Hobbs. Vamos acertar a grana para começarmos logo. Ah, sim. Aqui está. Ótimo. Muito bem. O que temos até agora? Diga. Estávamos pensando alguma coisa desse tipo. Começamos com um jovem tomate, ele passou por dificuldades na fazenda por causa de um coelho. Não, sem tomates. São vulneráveis. As crianças já são vulneráveis. Eu não disse? Eu avisei, pessoal. Falei para eles exatamente a mesma sem coisa. Sem fazenda. Todo mundo está usando cidadezinhas rurais. Livro de fazenda vai ser só mais um. E que tal isso? É uma tribo de aspargos crianças, mas tem vergonha do cheiro do xixi delas. Parece que só temos vegetais. Não tenho tempo, então, sabe... Sei. Tenho 5 ou 6 bons começos aqui. E também uma determinada ideia que me agradou bastante. Sabe, é uma daquelas ideias tipo... Isso! Ótimo. Podemos ouvi-la? Eu vou começar com a capa. Imagine isso. Você tem a... Ai, estou apaixonado! E quero que todo mundo saiba... Buddy, agora não. Volte para a correspondência. Eu já vou lá fazer uma visita, tá bom? Não sabia que tinha elfos trabalhando aqui. Cara, você é hilário, meu amigo. Ele não... Volte para a história, por favor. Tá. Então, na capa, sobre o título... O Papai Noel sabe que saiu da oficina? Sabe, nós estamos morrendo de rir. Teve que pegar uma rena para vir para cá? Buddy... Volte para o subsolo. Olha, babaca, eu tenho mais gatas em uma semana do que teve na vida toda. Eu tenho casa em Los Angeles, Paris e em Veio. E em cada uma, tela de plasma de 70 polegadas. Então eu sugiro que tire esse sorriso estúpido da cara antes que eu vá aí e tire a força. Tá se achando macho, meu amigo? Me chame de elfo mais uma vez. Que elfo bravinho. Olha só. Me chame de elfo mais uma vez. Me chame de elfo. Você é elfo. Miles, desculpe, ele acha que é um elfo. Ouça, Miles. Miles, ouça. Ele deve ser um elfo do Polo Sul. Saia daqui. Para onde quer que eu vá? Eu não quero saber. Não ligo se é um elfo, não ligo se é maluco, não ligo se é meu filho. Saia da minha vida agora! Oi, sou eu. Não posso falar agora. Só me diz como foi a reunião. Vou chegar um pouco mais tarde do que pensei, tá bom? Não chegue muito tarde, Walter. É véspera de Natal. Walter. Espere. Amor, preciso desligar. Eu te amo. Diga oi pro Bud. O que é? Walter, veja que sorte. Encontramos isso na sala de reunião. O que é isso? É o caderno do Miles Finch. Essa coisa está lotada de ideias geniais. Olha só. A melhor ideia dele é sobre um pêssego que mora em uma fazenda. E o que é mais vulnerável que um pêssego? E o que nós fazemos? Devíamos continuar com a primeira ideia. É genial. Quanto tempo ainda temos? Uns 45 minutos. Bom, vamos. Vamos tentar fazer um storyboard ou algo assim. Anda, vamos lá. Tentem. Não, não podem sentar. Vão aprontar um storyboard. Vão, vão, depressa. Vai, vai, vai. Sinto muito por ter arruinado a vida de vocês e enfiado 11 biscoitos no videocassete. Não pertenço a este lugar. Não pertenço a lugar nenhum. Nunca vou esquecer de vocês. Com amor, Bud. Como sabem, precisamos de um grande lançamento para colocar a companhia de novo nos trilhos. Eu falo por meus colegas do conselho quando digo que essa ideia tem que ser boa. Antes de entrar na história, deixem-me começar com a capa. Agora, imaginem isso. Pai, eu preciso falar com você. Michael, o que foi? O Bud fugiu. O quê? Ele deixou um bilhete. Eu tô com medo, pai. Ele foi embora. Deixe-me terminar essa reunião e aí... vamos resolver isso, tá? Resolver o quê? O Bud se importa com todo mundo. E você só se importa com você. Michael. Espere. Vamos ter que remarcar isto, Sr. Greenway. Não temos tempo para remarcar. Eu quero vir essa porcaria agora. Filho, vai ter que esperar. Não diga ao meu filho o que fazer. Não podemos fazer isso outra hora, Sr. Greenway. Eu peguei um avião só para ouvir a ideia e quero ouvi-la. Terá que esperar. Se quiser manter seu emprego, Hobbs, vai me apresentar este livro agora mesmo. Bom, que se dane. É, dane-se. Ei. Vamos. Hobbs. Hobbs. Hobbs, se sair daqui, você estará acabado na Greenway. Está demitido. Não pertenço a lugar nenhum. Bud! Bud! Bud, cadê você? Michael, onde você vai? Michael! Papai Noel! Afaste esse malandro! Vai assustar as renas! Buddy, é você? Tá tudo bem? Nossa, que bom encontrá-lo. O noelômetro de repente caiu para zero. Não existe mais espírito natalino. Foi muita pressão. O motor saiu totalmente do suporte. Preciso da ajuda de um elfo. Ah, não sou um elfo, Papai Noel. Eu não consigo fazer nada certo. Buddy, você é mais elfo do que qualquer um que já conheci. E o único que pode querer continuar trabalhando no meu trenó hoje. Jura? Juro. Pode arrumar para mim, Buddy. Vou tentar. O Papa me ensinou. Você precisa encontrá-lo antes. Ele caiu do trenó lá para trás. O motor? O motor. Oh. Vai, Buddy. Vá, senhor elfo. Estou aqui em frente ao Central Park, onde não sabemos exatamente o que foi que aconteceu. Sabemos apenas que as autoridades fecharam o parque e estão em processo de verificação. Ah, a única coisa com que todos parecem concordar aqui é que viram algo caindo do céu. Tem uma testemunha que afirma ter visto tudo em primeira mão. O que realmente viu? Sabe, eu estava andando por aí e vi uma coisa. Na verdade, minha filha me chamou a atenção. Ah, foi sua filha quem viu? Querida, pode me dizer o que viu caindo do céu? O trenó do Papai Noel. Trenó do Papai Noel. É, Papai Noel em Manhattan. Desculpe interromper a sua primeira grande notícia, Charlotte, mas o Nova York 1 acabou de receber imagens amadoras exclusivas que acho que vai querer verificar. Parece ser um estranho homem vestido como elfo caminhando pelo Central Park. Não sei se isso é o tipo de notícia impactante que estava acostumada a cobrir em Buffalo, Charlotte, mas aqui no Nova York 1, a notícia é a prioridade. O que é isso? Ei! Vocês encontraram? Bud! Preciso contar uma coisa. Não, Buddy, eu é que preciso contar uma coisa agora. Eu não quis dizer nada do que disse hoje, nem uma palavra. Eu sei que pode ser um pouco... desequilibrado quimicamente, mas... tem razão em muitas coisas. Eu não quero que vá embora. Você é meu filho e eu te amo. Buddy, o que é que você queria me contar? Ah, é isso aí. Venham comigo. Vamos. Venham. Estou aqui com outra testemunha que tem sua própria versão do que houve. Diga, o que foi que o senhor viu? Eu te adoro, Charlotte. Eu sou seu fã. Bom, é o seguinte, eu vi algo cair do céu bem no meio do Central Park. Quer dizer, você é uma ótima repórter. Obrigada. Imagina. Pode me dizer algo mais sobre o que viu caindo do céu? Bem, na verdade, os seus olhos contam tudo. E é isso que eu gosto em você, sabe? Bom, um negócio caiu no meio do Central Park e todo mundo ficou meio alucinado, meio louco. De que, de acordo com as autoridades, a área já foi verificada. Agora, só os patrulheiros do Central Park estão lá dentro. Essa força é muito bem treinada, mas dificilmente entra em ação. Alguns os acusam de ser muito violentos quando chamados à ação. E sua controversa tática de controle de multidão no show de Simon e Garfunkel em 85 ainda está sob investigação. Eu sabia que ia achá-lo, senhor elfo. Conserte bem depressa. Temos que continuar o voo. Oh, grande garoto. Então, o senhor é... Papai Noel. Certo. Incomoda-se de levar isso ao seu primogênito? Eu levo. Ah, o meu primogênito, ele é um elfo? É. Na verdade, sou adotado. Michael, pode abrir esse alçapão para mim, por favor. Grande garoto, obrigado. Então, você é mesmo o Papai Noel? Nunca se sabe. Mas diga, Michael, o que você quer de Natal? Eu pedi um skate. Ah, não apenas um skate, mas um skate bem maneiro. Olha só, vamos ver se vai gostar. Michael Hobbs. Vá lá e veja. noelômetro. O que aconteceu? Você fez o meu trenó voar. Como assim? Bem, antes das torpidas, essa beleza só voava com o espírito natalino. Você acreditou em mim e fez o meu trenó voar. Espera, se é mesmo Papai Noel, então podemos chamar os jornais pra cá e todo mundo vai acreditar em você e o seu trenó vai voar, né? O espírito de Natal é a crença, não a visão. Se todo mundo me vir, está tudo perdido. Os paparazzi estão tentando me pegar há anos. Olha só. São os patrulheiros do Central. Ai, Michael! Tem um plano. Espere! Michael, minha lista! Devolva minha lista imediatamente! Me dá seu gorro e o casaco. A Mamãe Noel que fez pra mim. Ei! Ei! Eu estou aqui! Ei! Oh, oh, oh! Ei! Parem! Oh, oh, oh! Então, as autoridades não descobriram nenhuma rena no parque? Não, nenhuma rena. Sinos de trenó? Nada de sinos também. Elfos? Por favor, com licença. Também não. Olha, precisamos que todos se afastem. É o Papai Noel. O trenó dele não voa porque ninguém acredita nele. E viu alguma coisa no parque? O Papai Noel precisa que a gente acredite. Eu posso provar que ele é real. Olha, essa é a lista dele. Ah, tudo bem. Temos a confirmação de que... O Papai Noel foi mesmo visto hoje. Temos a lista dos bons e dos ruins. Aline Kessler, que é o conjunto das meninas poderosas. Mark Webber, que é uma guitarra elétrica. Isso! A Caroline Reynolds, que é uma Suzy que fala. Obrigada, Bud. O Dirk Lawson, que é um dia de mimos no spa Burke Williams. Stan Tobias, que é um rifle que atira água. Deve ter outro Dirk Lawson. Dave Keckler, que era um Nike Shox. Ah, tudo bem. É claro que temos um novo desenvolvimento na história e a confirmação de que Papai Noel deve ter sido visto, porque temos o seu livro aqui. Como é o seu nome? Ah, eu sou Charlotte Denon, Nova York 1. Charlotte Denon, que é um anel de noivado da Tiffany, que o seu namorado pare de enrolá-la e se comprometa de uma vez. Temos energia! Charlotte? Não, não desliga as câmeras. Quem te mandou dizer isso? É o Papai Noel. Precisamos ligar as câmeras de novo. Ele precisa da gente. Ei, Michael, tá tudo bem? É, eu tô bem, mas o Bud, ele tá no parque com o Papai Noel. O trenó não voa, porque ele não tem espírito natalino. Michael! Mãe! Michael! Ah, você está bem? Eu tô legal. A melhor forma de espalhar a alegria natalina é cantar alto pra todos ouvirem. Bud, é melhor irmos! Venha agora! Mas eu ainda não terminei o motor, pai! Eu não posso esperar! Vai, Dancer! Vamos na chance! Ainda não terminei o motor! Tudo bem! Você começa e eu te alcanço! Sabe, ele não estava mentindo. Feliz Natal. Pare de bagunçar e entre logo. Mas por que é que eles estão perseguindo a gente? Coloquei-os na lista dos malvados e nunca me perdoaram. força! Vamos passar! Tá cantando. Estou sim, Michael. Não, não tá. Só tá mexendo a boca. Papai Noel! Michael, qual é o problema, afinal? Pai! Saberemos exatamente o que aconteceu nesta véspera de Natal no Central Park. Feliz Natal! E então, com uma ajudazinha, o Buddy conseguiu salvar o Natal. E seu espírito também salvou muitas outras pessoas. Walter abriu sua própria editora independente. Seu primeiro livro foi escrito por um autor infantil novíssimo e aclamado pela crítica. O livro era Elfo, uma história fictícia sobre um elfo adotado chamado Buddy, que foi criado no Polo Norte, foi para Nova York, comeu espaguete, trabalhou numa sala de correspondência brilhante e acabou salvando o Natal. Primeiro, eu viajei pelos 7 níveis da Floresta de Pirulitos, passei pelo mar de gomas em turbilhão e aí eu andei pelo túnel Lincoln. E quanto a mim, não posso reclamar. O Buddy vem me visitar de vez em quando. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's passing round. Ah, obrigado, Joey. É muito gentil. Não tem de que, no, man. But you can do the job. Vem cá, pequenino. O Papa quer ver você. Vai como vou, né? We'll matter, we can build a snowman and pretend that he's passing round. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town, brother. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made. Walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Lifelong sorrow. At least there will be plenty in flight. If you caught pneumonia.